Minha visão identifica a postura de quem é quem. Entrei no jogo pra ganhar respeito, vai além. Peço perdão a quem feri, em consequência cantei. A vida não sou flores, mesmo assim eu plantei. Cansei de me prender ao orgulho de me esconder. Saber reconhecer o valor de se arrepender. O ser humano é falho e vive em torno de erro. Largue as pedras, pois você não é perfeito. Devemos aprender a perdoar e pedir perdão. Te atacar não é a minha intenção. Não guardo rancor, pois isso não me faz bem. Desejo muito amor, paz, felicidade também. O passado não pode nos prender. Quem é o certo ou errado, eu não quero saber. Quero fazer prevalecer o meu pedido de perdão. É puro, sincero, é de coração. Quero ver brotar o perdão, semeando a paz pra viver união. Quero ver brotar o perdão, é puro, sincero, é de coração. Quero ver brotar o perdão, semeando a paz pra viver união. Quero ver brotar o perdão no coração. A vida é muito curta pra viver em discussão. Eu errei, eu falhei, mas aí pedi perdão na vergonha. O sentimento de que venci minha conduta é essa. Ter um caráter bem formado. Enquanto uns pregam a guerra, eu canto o valor de um abraço. Já chorei, já sorri, já ganhei, já perdi. Me humilharam, agrediram, mas não desisti. Muito pelo contrário, fui além. Perdoa aqueles que disseram que eu não era ninguém. Deus é luz, abrigo e proteção. Eu vou caminhando em direção à salvação. De joelhos no chão, mantendo a comunhão. Peço perdão ao Senhor na oração. O fundamento bíblico que sempre admirei. Perdoe e será perdoado, essa é a lei. Quero ver brotar o perdão, semeando a paz pra viver união. Quero ver brotar o perdão, é puro, sincero, é de coração. Quero ver brotar o perdão, semeando a paz pra viver união. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Quero ver brotar o perdão, semeando a paz pra viver união. Quero ver brotar o perdão, é puro, sincero, é de coração. Quero ver brotar o perdão, semeando a paz pra viver união. Quero ver. Aí, pedir perdão não é vergonha, não. Vergonha é você ficar com seu orgulho e isso crescer dentro de você. Um mal que você mesmo foi criando. Perdoe e será perdoado.